A promoção Papai Poderoso da CDL encerrou no sábado e o sorteio foi no sábado às 16 horas na Praça Getúlio Vargas. Para sabermos todos os detalhes desse sorteio e também, é claro, os nomes dos ganhadores, vamos conversar agora com o Jefferson Chiran, que é o gestor executivo da CDL. É isso, é mais uma campanha que se encerra da CDL, a campanha Papai Poderoso, e foi mais uma vez um grande sucesso. Jefferson, quais foram os ganhadores, os 10 ganhadores dessa promoção? Então, vamos lá para os ganhadores. Adir Setais, comprou na loja Tim Gaspar. Marlene Tozei, comprou na loja Eliana. Terezinha Gazaniga, comprou na Malha Zizense. Maria Campos, comprou na Status Modas. Sandra Poleza, comprou na loja Tutti Frutti. Evandro dos Santos, no Rickson Mecânica. Maria Beatriz Quintino, comprou aqui na loja Júlio Chiram. Sônia Maria Scheit, comprou no supermercado Mocan, top. Vanderlise Kunin, comprou na Safira Relojaria. E a última foi Mariana Zancanella, comprou na Calçados Tomil. Esse prêmio, ele é em Vale Compras, né? No valor de R$300. A pessoa retira aqui o Vale Compras, pode em qualquer uma das lojas associadas à CDL que participa da campanha, fazer suas compras, deixa o Vale Compras lá e sai com um produto ou o que querer da loja. Qual a sua avaliação para essa campanha desse ano 2019? Foi positiva, o comércio a gente viu que deu uma grande reagida, até com essas mudanças climáticas, né? E teve um crescimento nas vendas comparado ao ano passado, então o saldo ele sempre será bem positivo. A campanha Dia dos Pais sempre vem crescendo aqui no comércio de Gaspar. Isso, ele vem crescendo antes, sempre as campanhas mais fortes, e até a gente vê, né, que isso é um Dia das Mães e um Natal, mas a gente está vendo que o Dia dos Pais, então ele está crescendo cada vez mais, e eu acho que é nessa linha que ele vai sempre seguir, sempre tendo um aumento. A equipe da CDL já está ligando para os ganhadores nessa segunda-feira. Sim, já estamos ligando para todos os ganhadores. Já vieram dois ganhadores aqui retirar o prêmio. E acredito que até sexta-feira a gente consiga entregar todos os prêmios. E qual será a próxima campanha da CDL no comércio? Então, a próxima campanha do CDL, primeiro vai vir o dia do Natal, na verdade, né? A CDL já está lançando, acredito que mês que vem, no próximo, a gente já começa a divulgação forte. Mas antes disso ainda, a gente tem o Dia das Crianças, no dia 12, com o tradicional passeio ciclístico e mais alguns eventos aqui da CDL, palestras, workshops. Nós temos também em setembro agora o Festival da Cerveja, então que vai ser um grande evento. E a CDL todo mês tentando fazer alguma coisa para fazer o crescimento do município e cada vez valorizar mais o nosso mercado. Nós conversamos com o Jefferson Chiran, gestor executivo da CDL, nos falando sobre os ganhadores da promoção Papai Poderoso do Dia dos Pais de 2019. Da CDL, Gil Dias para a Rádio Sentinela.